paixão e terapias no seu coração. Alô, presidente Luciano! É o meu sonho verdadeiro, pegador de africano, eu pude ser brasileiro. Quando eu naveguei, pelos mares naveguei, com bom de Viena para o novo mundo, e me encantei com as mulheres, o meu sonho mais profundo. A nobreza, gentileza, e a valsa, a valsa, a baila, que coisa linda, lindo cortejo, a emocional, o índio, o índio, ao pau de fora, a beleza em meu olhar, e o elfo de ver, hey! O colorido de ver, ao amor de dentro me entreguei, e a paz, vem comigo, vem comigo, vem comigo, liberdade essa nação, independência, minha pátria, mãe gentil. Obrigado, seu Luiz.